Faixa 5. O conto da foca. Na natureza, a maioria das populações animais tem números aproximadamente iguais de machos e fêmeas. Há uma boa razão darwiniana para isso, e ela foi estendida claramente pelo grande estatístico e geneticista evolutivo R.A. Fisher. Imagine uma população na qual os números sejam desproporcionais. Nesse caso, os indivíduos do sexo mais raro terão, em média, uma vantagem reprodutiva sobre os do sexo mais comum. Isso não ocorre porque há mais demanda para eles e lhes é mais fácil encontrar parceiro, embora essa possa ser uma razão adicional. A razão de Fisher é mais profunda, com um sutil viés econômico. Suponhamos que haja duas vezes mais machos do que fêmeas numa população. Como cada cria nascida tem exatamente um pai e uma mãe, a fêmea média deve, sendo tudo mais igual, ter duas vezes mais filhos do que o macho médio. E vice-versa, se invertermos a razão entre os sexos na população. É simplesmente uma questão de alocar a prole disponível entre os pais disponíveis. Portanto, a seleção natural imediatamente contrabalançará qualquer tendência geral dos genitores a favorecer filhos em vez de filhas ou filhas em vez de filhos. A única razão entre os sexos evolutivamente estável é 50/50. Mas não é assim tão simples. Fisher detectou uma sutileza econômica nessa lógica. E se, por exemplo, custar duas vezes mais criar um filho do que uma filha, presumivelmente porque os machos são duas vezes maiores. Então, o raciocínio muda. A escolha que se apresenta a um genitor já não é terei um filho ou uma filha. Agora é terei um filho ou, pelo mesmo preço, duas filhas. A razão de equilíbrio entre os sexos na população agora é de duas fêmeas para cada macho. Pais que favorecem filhos do sexo masculino com a justificativa de que os machos são raros verão sua vantagem solapada precisamente pelos custos extras de produzir machos. Fisher conjecturou que a verdadeira razão entre os sexos equilibrada pela seleção natural não é a proporção entre machos e fêmeas. É a razão entre o dispêndio econômico de criar filhos e o dispêndio econômico de criar filhas. E o que significa dispêndio econômico? Alimento? Tempo? Risco? Sim, na prática, todas essas coisas tendem a ser importantes e, para Fisher, os agentes que dispendem são sempre os pais. Mas os economistas usam uma expressão mais geral para designar esse gasto, custo de oportunidade. O verdadeiro custo de produzir um filho para um genitor é medido em oportunidades perdidas de produzir outros filhos. Fisher chamou esse custo de oportunidade de dispêndio parental. Sob o termo investimento parental, Robert L. Trives, um brilhante intelectual sucessor de Fisher, usou a mesma ideia para elucidar a seleção sexual. Trives também foi o primeiro a compreender claramente o fascinante fenômeno do conflito entre pai e prole em uma teoria que o também brilhante David Hague desenvolveu em direções surpreendentes. Como sempre, e com o risco de entediar meus leitores não incomodados por rudimentos de filosofia, mais uma vez devo ressaltar que a linguagem premeditada que empreguei não deve ser interpretada ao pé da letra. Os pais não se sentam para deliberar se terão um filho ou uma filha. A seleção natural favorece ou desfavorece tendências genéticas a investir alimento ou outros recursos de um modo que acabe levando a um gasto parental igual ou desigual com filhos e filhas, considerando-se o total da população reprodutiva. Na prática, isso implicará frequentemente números iguais de machos e fêmeas na população. Mas e quanto aos casos em que uma minoria de machos mantém a maioria de fêmeas em haréns? Isso não viola as expectativas de Fisher? E que dizer dos casos em que machos desfilam diante das fêmeas em um leque, arena de acasalamento, para que elas os examinem e escolham seu favorito? A maioria das fêmeas tem o mesmo favorito, portanto o resultado final é igual ao do harém, a poliginia, um acesso desproporcional a uma maioria de fêmeas por uma privilegiada minoria de machos. Essa minoria de machos acaba originando boa parte da geração seguinte e os demais sobram como solteirões. A poliginia viola as previsões de Fisher? Surpreendentemente, não. Fisher ainda prevê igual investimento em filhos e filhas, e ele tem razão. Os machos têm expectativa mais baixa de reproduzir-se, mas quando eles se reproduzem é para valer. As fêmeas têm pouca probabilidade não só de não ter filhos, mas também de ter uma prole muito numerosa. Mesmo sob condições de extrema poliginia, ocorre uma compensação e o princípio de Fischer se sustenta. Alguns dos mais extremos exemplos de poliginia são encontrados entre as focas. As focas arrastam-se para a praia para se reproduzir-se, geralmente em imensas colônias palpitantes de atividade sexual e agressiva. Em um célebre estudo de elefantes marinhos feito pelo zoólogo californiano Bernie Leboff, 4% dos machos eram responsáveis por 88% de todas as cópulas vistas. Não admira que o resto dos machos fique insatisfeito e que as lutas entre elefantes marinhos sejam das mais ferozes encontradas no reino animal. Os elefantes marinhos são assim chamados em virtude de sua tromba, curta pelos padrões elefantinos e usada apenas para propósitos sociais, mas também poderia ser pelo seu tamanho. Os elefantes marinhos do sul podem pesar até 3,7 toneladas, mais do que algumas fêmeas de elefante. Mas somente os elefantes marinhos machos atingem esse peso, e esse é um dos pontos mais importantes desse conto. As fêmeas de elefante marinho costumam ter menos de um quarto do peso dos machos, que muitas vezes atropelam fêmeas e filhotes quando arremetem uns contra os outros. Asterisco. Não se surpreenda pelo fato de os elefantes marinhos machos atropelarem filhotes de sua espécie. Qualquer filhote esmagado não tem maior possibilidade de ser filho do atropelador do que de qualquer outro macho rival. Portanto, não há seleção darwiniana contra o atropelamento. Fim da leitura de asterisco. Por que os machos são tão maiores do que as fêmeas? Porque o tamanho grande os ajuda a obter harens. A maioria das crias de elefantes marinhos, independente do sexo, tem como pai um gigante que ganhou um harem e não um macho menor que não conseguiu adquirir o seu. A maioria das crias de elefantes marinhos, independentemente do sexo, tem uma mãe relativamente pequena cujo tamanho foi otimizado em função da tarefa de gerar e criar filhos e não de vencer lutas. A otimização separada das características de machos e fêmeas ocorre através da seleção de genes. Há quem se surpreenda ao saber que os genes em questão são encontrados em ambos os sexos. A seleção natural favoreceu os chamados genes limitados ao sexo. Eles estão presentes em ambos os sexos, mas são ativados apenas em um. Por exemplo, genes que dizem a um elefante marinho em crescimento. Se você for macho, cresça muito e lute. São favorecidos ao mesmo tempo que genes que dizem, se você for fêmea, cresça pouco e não lute. Ambas as classes de genes são transmitidas a filhos e filhas, mas cada uma se expressa apenas em um dos sexos. Se examinarmos os mamíferos como um todo, notaremos uma generalização, o dimorfismo sexual. Ou seja, uma grande diferença entre machos e fêmeas tende a ser mais pronunciado em espécies polígenas, sobretudo nas de sociedade com haréns. Vimos que há boas razões teóricas para isso, e também que as focas e leões marinhos são os que mais se destacam nesse aspecto específico. O gráfico acima provém de um estudo do eminente zoólogo Richard D. Alexander, da Universidade de Michigan, e seus colegas. Cada ponto no gráfico representa uma espécie de foca ou leão marinho, e podemos ver que existe uma acentuada relação entre o dimorfismo sexual e o tamanho do harém. Em casos extremos, por exemplo, para os elefantes marinhos do sul e as otárias, representados pelos dois pontos na parte mais alta do gráfico, os machos podem pesar 6 vezes mais do que as fêmeas. E, de fato, nessas espécies, os machos bem-sucedidos, uma minoria, o que quer dizer pouco, têm haréns enormes. Duas espécies extremas não podem ser usadas para extrair conclusões gerais. Mas uma análise estatística dos dados conhecidos para as focas e leões marinhos confirma que a tendência que pensamos ver é real. As chances de ser apenas um efeito aleatório são de 5 mil para 1. Os indícios não são tão eloquentes nessa direção nos casos dos ungulados, dos macacos e dos grandes primatas. Repetindo a lógica evolutiva desse fato, os machos têm muito a ganhar e também muito a perder lutando com outros machos. A maioria dos indivíduos nascidos de ambos os sexos descende de uma longa linha de machos ancestrais que conseguiram obter haréns e de uma longa linha de fêmeas ancestrais que foram membros de haréns. Portanto, a maioria dos indivíduos, fêmeas ou machos, e sejam eles vencedores ou perdedores, herda o equipamento genético para ajudar corpos de machos a ganhar haréns e corpos de fêmeas a participar de haréns. O tamanho é importantíssimo e os machos bem-sucedidos podem ser enormes. As fêmeas, porém, têm pouco a ganhar lutando umas contra as outras e crescem apenas até o tamanho necessário para sobreviverem e serem boas mães. Indivíduos de ambos os sexos herdam genes que fazem as fêmeas evitar a luta e se concentrar na criação da prole. Indivíduos de ambos os sexos herdam genes que fazem os machos lutar uns contra os outros, mesmo à custa do tempo que poderia ser usado para ajudar a criar a prole. Se os machos pudessem resolver suas disputas no cara ou coroa, presumivelmente escolheriam, no decorrer do tempo evolutivo, até o tamanho das fêmeas ou menos, com grande economia para todos os envolvidos e poderiam usar seu tempo cuidando dos filhotes. Seu excesso de massa, que em casos extremos, sem dúvida, custa muito alimento para construir e manter, é o preço que pagam para serem competitivos com outros machos. Obviamente, nem todas as espécies são como as focas. Muitas são monógamas e os sexos são bem parecidos. Espécies nas quais os sexos são do mesmo tamanho tendem, com algumas exceções, como os cavalos, a não ter harens. Espécies nas quais os machos são acentuadamente maiores do que as fêmeas tendem a ter harens ou a praticar alguma forma de poliginia. A maioria das espécies é ou polígena ou monógama, presumivelmente dependendo de suas diferentes circunstâncias econômicas. A poliandria, fêmeas acasalando-se com mais de um macho, é mais rara. Entre nossos parentes próximos, os gorilas têm um sistema de reprodução polígeno baseado em harens e os gibões são fielmente monógamos. Poderíamos ter adivinhado isso observando respectivamente o dimorfismo sexual e a ausência dele. Um gorila macho grande pesa o dobro da fêmea típica, enquanto os gibões machos e fêmeas têm aproximadamente o mesmo tamanho. Os chimpanzés são mais indiscriminadamente promíscuos. O conto da foca pode nos dizer alguma coisa sobre nosso próprio sistema reprodutivo natural antes de a civilização e o costume terem apagado os vestígios? Nosso dimorfismo sexual é moderado, mas inegável. Muitas mulheres são mais altas do que muitos homens, mas os homens mais altos são mais altos do que as mulheres mais altas. Muitas mulheres correm mais rápido, levantam pesos mais pesados, lançam dardos mais longe e jogam tênis melhor do que muitos homens. Mas, entre os humanos, ao contrário do que ocorre com cavalos de corrida, o dimorfismo sexual básico inviabiliza a competição entre atletas de alto nível de sexos diferentes em quase todos os esportes que nos vierem à cabeça. Na maioria dos esportes físicos, qualquer um dos 100 melhores atletas homens do mundo venceria qualquer uma das 100 melhores atletas. Mesmo assim, pelos padrões das focas e de muitos outros animais, somos apenas ligeiramente dimorfos. Menos do que os gorilas, mais do que os gibões. Talvez nosso leve dimorfismo signifique que nossas ancestrais ora foram monógamas, ora viveram como membros de pequenos haréns. As sociedades atuais variam tanto que podemos encontrar exemplos para corroborar quase qualquer pré-concepção. O Ethnograph Atlas, de G.P. Murdoch, publicado em 1967, é uma compilação arrojada. Traz informações sobre 849 sociedades humanas coligidas em um levantamento mundial. Nele, talvez pudéssemos ter esperança de contar o número de sociedades que permitem haréns e o das que impõem a monogamia. O problema de contar sociedades é que raramente se evidencia onde devemos delimitar ou o que deve ser considerado independente. E isso dificulta um trabalho estatístico sério. Não obstante, o Atlas fez o melhor que pôde. Dessas 849 sociedades, 137, cerca de 16%, são monógamas. 4, menos de 1%, são poliândricas e nada menos que 83% delas, 708, são polígenas. Os homens podem ter mais de uma esposa. As 708 sociedades polígenas dividem-se mais ou menos igualmente entre aquelas que a poliginia é permitida pelas regras da sociedade, mas é rara na prática, e aquelas em que a poliginia é comum.